antes de teres aberto o mar, antes de teres virado o rio, eu era alguém às costas de outro alguém. Trouxeste mais contradições, trouxeste mais opiniões, e agora eu sou mais outro Zé Ninguém. Finalmente sou finalmente a sós. Quando eu já estava sossegado, quando eu já estava a adormecer, vi-te dançar e a minha paz morreu. Odeio a luz do teu olhar quando não brilha só para mim. Pensei que fosses um brinquedo meu. Finalmente só, finalmente a sós. Take it, guitar.